dois, três, quatro. Quando eu te vi na balada, cê tava acabada, até me assustou. Cê é mais feia que o capeta, cadê a carreta que te atropelou? Menina, essa tua cara é beleza rara, não me leve a mal. Parece que incendiaram, depois apagaram a golpes de pau. Feia, feia, feia, feia, feia, feia, encruzilhada, oh, na encruzilhada, você fica sentada que é um despacho do bom. Cê é tão feia, oh, cê é tão feia, que quando tu nasceu tua mãe queixou no Procon. Que coisa horrível, cara de forever. De pop, de pop, de pop, de pop, de pop, de pop, Clóvis Petra. Nessa eu não caio, nessa eu não caio, travesti paraguaio com a cara igual do Didi. Feia, você quer que eu te pegue, feia, pro diabo que a carregue. Feia, se acha gostosona, feia, parece a Fiona. Ai, ai, ai, que coisa escrota. Ai, que coisa escrota. Eita, legal. E aí, galera, que parece esse ser medonho? O demônio é o Carniça. O que parece esse ser medonho? O demônio. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Se liga, Neide. Tão feia que eu preciso de umas 10 vodkas. Cê parece até mais com uma hemorroida. Sua feiura é horrível e não tem mais jeito. Olha essa bunda, olha esse queixo. Ai, que horror. Neide, Neide, Neide, oh, Neide, Neide, Neide, Neide, Neide, oh, Neide, Neide, tua cara tá horrível. Feia, Neide, Neide, Neide, Neide, Neide, Neide, Neide, Neide, tua cara. Que mina horrível. É um urubu. É um cramunhão. É um cramunhão. Neide, Neide, Neide, tua cara tá horrível. Meu Deus, Neide, Neide, Neide, Neide, Neide, Neide, Neide, Neide, tua cara é tão feia.